Beleza, pergunta fodida. Foda. Vou fazer aqui a... Não interessa. Fazer a pergunta aqui. Qual foi o primeiro jogo que vocês viram na vida de vocês? O primeiro, aquele que nem que jogou, é que viu, que olhou. Que olhou? Cara. Tem que botar aquele barulho. Mario. Mario. Mario. Mario. Clássico. Todo mundo já viu esse jogo pelo primeiro. O meu não foi Mario. Não foi Mario? Não. Qual? O meu foi aqueles que tinha do PlayStation, que tinha a pistolinha. Pois. Ele atirava no prato e o cachorro. Era no mas tu viu no PlayStation? Foi no PlayStation. Cara, então foi o primeiro atual. Que eu joguei. Foi? Foi o primeiro que eu então joguei. É atual. Aí depois que eu fui ver uns mais antigos ainda, tipo Mario. Um jogo do Pokémon que tu apertava Start o Pikachu no final da fase. Cara, o primeiro jogo que eu joguei e vi ao mesmo tempo foi Pokémon Azul, velho. Começou no bem. Game Boy Color. Cara, Game Boy Color. Começou é bem. Tenso. Olha, na verdade o primeiro jogo que eu vi mesmo foi Super Mario, como ele falou. Que foi eu lembro até da fase, eu lembro até as minhas choradas que eu dei porque eu não tava conseguindo a fase. Foi a terceira fase, aquela da montanha. O Ricardo, meu irmão. E aí, meu irmão? Botou eu pra jogar e eu chorando não conseguia passar. Mas o primeiro jogo que eu zerei foi do Atari, foi Zelda. O primeiro Zelda da história. Esse foi o primeiro que eu zerei. Qual foi o primeiro jogo que eu... Ah, lembrei. Foi um do Jack Chan, cara, que a gente... Do PS1. Cara, eu tinha esse jogo. Que era... Ele tinha... Enfrentava uns mestre Kuka lá, os carinhas que lutavam com ele. Eu tô fudido, que eu tô me sentindo velho aqui. Quando eu falei Mario, não foi nem Super Mario, foi isso. Mario do Nintendinho mesmo. Não, o que eu vi foi Super Mario, cara. Porque assim, na época, lá em casa, a gente tinha um Super Nintendo, entendeu? Que o meu irmão tinha ganhado lá. Só que eu já tinha um Atari. Só que antes do Super Nintendo, eu cheguei a ver um Odyssey, que foi o Odyssey do meu irmão. Só que eu não cheguei a ver o jogo. Eu cheguei a ver ele pela a carcaça dele. Entendeu? Mas o primeiro jogo que eu vi foi Super Mario, entendeu? Inclusive, eu tentei passar aquela terceira fase. Até hoje é frustrante. Eu tenho raiva dessa fase por causa disso, que eu cheguei muito naquela fase, velho. Pensa em uma coisa. Mas assim, aí em termos de jogos, vocês pensam assim, hoje em dia, comparando anteriormente, como é que seria isso? Como é que foi essa queda? Tipo, como por exemplo, a pessoa tá acostumada a jogar jogo em 2D e do nada veio jogos em 3D, assim, aparecendo na vida de vocês, assim, como é que foi isso? Essa transição pra mim foi difícil. Eu vou lhe dizer por quê. Porque, cara... Tu tá com aquela velha manhã, direita e esquerda. Aí vem tudo mais o pra cima e o pra baixo. O problema não é isso, o problema é tu tá lá com esse negócio de direita e esquerda. Você é direita e esquerda. Quando tu vê, tu pode andar pra tudo quanto é canto, pular um. Quase não tem limite. Cara, isso que é show. Mano. Velho, mas aquilo foi o esquisito pra mim. Pra quem tava acostumado a jogar Alex Kidd. Ou então Super Mario, ou então até mesmo Donkey Kong, que é aquela coisa só tipo... Donkey Kong era... Plataforma. Aí era complicado. Pois é, gente. Começando aí o podcast dos Regionautas com o tema games. Games, videogames, jogos. Não é gay, é games. Por favor, escute direito. São Paulinos. Eu achando que sem o Mr. B a gente não ia rolar isso. Ah, cara, eu também tava achando isso, né? Pois é, aqui é o UFC, estão comigo aqui o... Dark Hard, Randall, Urso Polar. Urso Polar. Mudou. É conhecido como Gordo Branco. É. E aqui o podcast... Podcast. Eita, dos Regionautas. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Falar que a transição do 2D pro 3D foi melhor, porque isso é lógico, né? Porque senão não tinha nem mudado. Mas assim, eu acho que ficou além de complicado das pessoas estarem acostumadas com aquele tipo de jogo, surgiram novos jogos, né? E isso foi bom, né? Cara, pelo menos pra gente, né? Pros nossos pais não foi muito. Não, com certeza não foi. Cara, essa questão assim, tipo, como por exemplo, você mencionou um videogame que é um videogame paralelo, que é o tal de PlayStation, né? Que é Que... PlayStation não é um videogame. É, não é um videogame, é um pegar um PlayStation 1 e disser o que é. PlayStation é um videogame pra ele. Pra humanidade, PlayStation, cara, não é um videogame. É, mas assim, os jogos. Eu descobri isso quando eu ganhei o PS1. É. Eu, que merda é PlayStation? Não, cara, mas os jogos, né? Esses jogos a gente jogou, mas só que foi no videogame original. É, só Atari. Que, cara, Atari. No caso, o PlayStation seria só Nintendinho. Só Nintendinho. Na verdade, dá que tá. Por aí. É. Porra. Mas, velho, Nintendinho, bicho. Olha, eu lembro que quando eu joguei Zelda, o primeiro Zelda do Nintendinho, ele é foda. Ele não é um jogo fácil, não, cara. Ah, não. Tu joga o Zelda do Super Nintendo, é fichinha pra quem joga o do Nintendinho. Eu joguei no console. Na época, a gente não tinha porra de password, não. Entendeu? Era uma porcaria de um continuizinho que a gente tinha que memorizar. Aí eu joguei aquela merda. O pior, se morrer, volta tudinho. Game over. É. Não é essa coisa de facilidade, seria checkpoint. O cheque nem passou onde tinha aquela merda. Ou seja, era uma coisa louca, porque tu jogava com um curumizinho inútil, só tinha uma espadinha, parecia um negócio de madeira, mas tá aqui. Hoje conhecido como Zelda. O pessoal chama de Zelda, mas o nome dele é Link. Mas assim, é foda, velho. Tinha lá, os castelos, assim, a gente entrava, não sei o que, chegava, era uma coisa foda, uns mestres muito chato mesmo. Eu tenho uma dúvida. Por que que é Zelda? Zelda é o nome do lugar? Não, cara, porque Zelda... Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Olha, pra quem tem essa dúvida também, Zelda é o nome da princesa que ele salva. Porque o jogo se baseia na Triforce. A Triforce é a representante da poder, só que quem é que protege? É a princesa. Quem é que tem esse Triforce? Sei lá. É a princesa Zelda. Vou desenrolar um pouco aqui pro FC. É, desenrola essa porra aí. Na verdade, a Zelda, assim como Final Fantasy, sofreu ao longo dos anos várias versões. Ah, com certeza. A mesma história da... Bastante. A mesma história da lenda. A lenda de Final Fantasy. Só que assim, basicamente... todas as princesas Zeldas têm alguma parada. Elas geralmente estão ligadas a uma descendência que guarda um grande segredo. E geralmente tem sempre alguém para raptar elas. E sempre esse segredo tem alguma coisa a ver com a Triforce. É, sempre tem a ver com a Triforce, que é o símbolo que simboliza coragem, força e inteligência. Ou se não, o triângulozinho dos Illuminati lá. Pois bem. É, mensagem subliminares fora a parte, é isso que é o negócio, mas o fora do Zelda é a porra da dificuldade do jogo. De Nintendinho, então, é tenso. E tu vê o menino crescer, porque lá ele cresce. Tu vê o menino crescer, tu zerar, ele se torna mais forte. Porra, é muito emocionante, cara. Tem muito sprite. Jogo. É isso. É, o sprite cresce. Show de bola. Agora sim, agora quem joga o Zelda do Super Nintendo, então até do Nintendo 64. Cara, a minha experiência mais foda, eu digo assim, o melhor verão da minha vida foi zerar o Zelda do Super Nintendo. Programa de luzes, tipo, na época. Programa de luzes mesmo, normal. Mas. É aquela coisa tipo, pô, tô tomando uma Coca-Cola sentado. É, isso aí mesmo. Pior que eu não. Não me vergonha não, cara. Foi foda. Tipo, achar aquela galinha, bicho. Achar aquela flauta. Não, cara. Naquele mundo imenso. Cara, foi tipo, muito foda. Melhor de tudo, o cara lá saiu daquela brincadeira com os colegas sujos do quintal, de jogar bola, e chega em casa, porra, vou jogar Eita meu no sofá. É, pega porra, vou jogar meu Super Nintendo. É, bons tempos. É. E você, Gordo Branco, diz aí uma experiência também muito boa com games. Cara, uma experiência que eu tive foi... Na verdade, eu tenho PlayStation 1 até hoje. Mas em 2000... Não é relíquia, não. Que dá um pouquinho novo. 2009, por aí, eu ganhei Crash, que era 3 em 1. Esse era legal. Eu não lembro qual era, se era 1, 2 ou 3 que eu jogava. Só sei, velho, que toda vez eu jogava. Quando eu morria, voltava pro início. Acho justo. Eu, que ódio. Aí eu desligava e ia embora. Aí teve um certo dia que eu chamei dois amigos lá pra casa, bora jogar. Beleza. Eu jogava uma fase, eles outros. Aí, nesse dia, velho, a gente chegou até quarto mundo, terceiro, por aí, daquele jogo. Tá doido? Eu nunca tinha chegado. Eu zerei uns três chefões. Na verdade, tu não, aí tu eu não perdi. Chegou. Os teus amigos chegaram pra ti. Justo. Porque eu nunca cheguei sozinho. Não, mas essa questão de jogar com os amigos... Cara, o DVD... Oh, o PlayStation ficou ligado a tarde toda. Quando eu fui desligar, tava super quente. Jura? Que boa, amor. Temperatura mais... Jogar é aquela coisa... E eu não zerei. Ainda, que cara? Nossa! Não, mas Crash... Não, Crash é um jogo... Eu usei eles três, cara. Ele é grande, mas ele não é difícil. Era a única merda que jogava eu e meu padrasto junto, que a gente se divertia sem ficar estressado um com o outro. Não, mas Crash... Star Wars, cara, do PlayStation 1, a gente jogava, era a gente quase... Se tivesse uma espada lá pra cada um, a gente mesmo começava a se matar, cara. Não, mas... Crash é um, tem um visual cartunesco, ele colabora. Tipo, é o pica-pau todinho aquela porra. Pica-pau raposa. Não, é um bandicoot, aquela. Não é nem raposa, é um bandicoot. Cara, o jogo que eu jogava também. É um bicho da Austrália. É como eu se não fosse lembro qual era o videogame, mas não, era de cartucho ainda. Cartucho? Qual? Lembra não? O jogo? Kirby. Super Nintendo. Mas o Kirby Superstar, aquele Kirby que tem vários joguinhos, aquele Kirby tem um monte de joguinhos que tem que zerar. Superstar Ultra. Tá, é o Superstar. Cara, eu não lembro. Fita dourada. Porque eu jogava em 2007. Eu tinha essa, olha assim, eu tinha uma fita dessa. Inclusive, eu ganhei de presente de Natal. Cara, a fita era dourada, velho. Eu nunca vi uma fita dourada. Era especial. Is fucking golden. Kirby Superstar, foda. Aquele jogo me fez tirar zero pela primeira vez. Era na época dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Não, por causa da fita dourada e tal, era especial. Não, e a fita preta do Kieleschinski? Ah, se não, só. Fita vermelha do Doom era fita especial já. Pode ser, mas. Sim, mas aí, tanto no. Então, se a gente vê alguém. Voltando pra cima do Zelda. Se a gente vê alguém chamando. Eu tava jogando Zelda Majora Mask e aí eu fui lá com o Zelda na casinha, opa. Stupid! Não, o pior é tu colocar no teu nome, tu colocar Zelda. Você é poser. Não, não, mas aí tu falou de um jogo. Filha da... Majora Mask é um jogo muito legal. Cara, inclusive eu conheço uma maldição desse jogo que foi jogado na internet. Muita onda, cara. De um moleque que jogou esse jogo e diz que o jogo falou com ele. É verdade. Mas assim, o pessoal já desmascarou essa parada aí. Foi uma rum hack que fizeram. Isso, foi pelo emulador que ele conseguiu fazer. Yes. Cacete. Cara, mas aí, voltando pro PlayStation 1. A gente tá falando do PlayStation 1, Nintendo 64, beleza. O que vocês acham melhor? Olha que pergunta besta. O que vocês acham melhor, Nintendo 64 ou PlayStation 1? Pergunta besta. É mesmo. Todo mundo sabe que o PlayStation 1... Tem comparação, pô. Tá doido? PlayStation 1, tu não vê cenários com parece que eles são de papel, entendeu? Que nem o Nintendo 64 lá. O PlayStation 1, tu vê cenários 3D mesmo. Vocês já jogaram um jogo chamado Pandemônio? Cara. Foi mencionado no último podcast. Você jogaram um ou dois? Não, eu joguei só um. Olha, eu acho que é o dois. O dois eu não gostei. Como assim não gostou? Não gostei. Eu não gostei. Eu joguei todo. A minha tá gostosa. Não, mas eu não gostei. Por acaso é o que você pode escolher entre a menina e o menino? Exatamente, o palhaço. Todos os dois. Eu preferia a menina. Não, cara, eu jogava o... Justo. Eu achei o palhaço um pouco sem graça, cara. Porque, tipo, ele dá um pulo só e atira, tá? Ele sai por aí atirando, mata os caras. Mas sabe qual é o problema de jogar com o palhaço? A gente pensava assim, na época que jogava com o demônio. Se tu joga com a menina, tu é um loser, porque o palhaço é foda de... Porque ele é mais difícil de jogar, mas... Quando o pessoal escolhia, eu vou com a menina. Tu é um loser. Tu é uma menina. Porque assim, a menina tem aquela questão de dois pulos, tem ela foda, não sei o quê. O palhaço não, pô. Parece um... Todo quadradão. Um cagado que fica andando lá, correndo, pula, dá um pulo, fica da mãe lá e... Caralho. Ele é muito fora de forma. Ah, crap! Se o Mr. B tivesse aqui, ia rolar um São Paulo. Eu só tô lembrando que... Falando em São Paulino, tem aquele jogo que todo mundo gosta, entre aspas, futebol. Cara... Não. Todo mundo não. Entre aspas. Acabou. Alguém aqui é fã de jogo de futebol? Não sou fã. Eu jogo. Tu joga quando os amigos estão lá junto, tu joga. Cara, olha só. O único jogo que eu gosto de futebol que eu gosto mesmo é Brasfoot e é só de simulação. Só no futebol, eu só tenho uma opinião. Por que eu vou jogar um jogo se eu posso, sei lá, me empenhar na vida real e ficar rico? Sério, cara. Mas tem gente que ficou rico com futebol do eletrônico também. Só se for Electronic Arts. Porque não vejo campeonatos. Existem campeonatos desses jogos. É, porque assim, né? Futebol a gente pode jogar na vida real, cara. Não precisa do videogame. Mas agora, Zelda, a gente não pode jogar. Não, cara, mas Zelda é uma experiência pra isso aí. Tu não pode sair salvando uma princesa. GTA tu não pode jogar na vida real. Na verdade tu pode. Na verdade tu pode. Pode. Só não tem. Mas não deve. Só não é indicado. Olha, eu já vi falar até de gente assim, pela internet que jogaram na vida real. Cara. Se lascou, com certeza. Era corintiano, com toda certeza. Não, mas a questão dos tem também, essa que vocês falam de GTA, tem aquela questão dos jogos polêmicos, né? Alguém já viu, alguém aqui já viu falar de bug? Bug. Essa é aquela atividade normal que a gente faz. Bug é um jogo que tem que fazer bullying, pô. Tu joga com o valentão da escola, tu tem que fazer bullying. Não, muito enganado. Bully te dá a opção de você ser um valentão. Não. Ou você salvar os outros caras do valentão. Não, assim, presta bem atenção. O cara tá lá jogando. O que tu acha que decisão os caras vão tomar? Você que eles vão propagar pra violência pura. Mas, vão todo mundo. Mas o bully passou na censura justamente por quê? Porque se você comete bully, você sofre penalidades. Então, é mais fácil tu ser visto como o herói da escola, o cara que salva os outros do bully, do que tu ser o cara, digamos assim, o bully. Isso me lembrou Fable. Fable. Isso me lembrou Fable. O cara tem lá a opção de ser o anjinho, ou se não, o demônio luciferiano lá. Acho justo. Aí o que os caras fazem? A maioria dos meus colegas que jogam escolheram ser o quê? Do mal. Cara, eu escolhi ser do bem. Por quê, velho? Vocês gostam de ser vilão? Porque... Estão acostumados a jogar só. É o lado mais legal da força, né? Cara. A powerful Sith. You will become. Star Wars Jedi Academy. Você pode ser do mal. Esses jogos que te dão opção é até meio perigoso, porque o cara ele fica meio assim, porra, eu sou do mal, eu quero ser do mal. Ele se influencia pelo jogo. É onda. Ainda mais se for assim, um dos primeiros jogos que o cara foi jogado. Ah, cara. Mas tem alguns, por exemplo, novo que lançaram os Sleeping Dogs, que tu. É praticamente GTA. Show de bola. Só daí. Qual é o lance dos Sleeping Dogs? É máfia chinesa. É. Só que tu é um policial. Aí qual é o lance? Se tu ficar muito pro lado da máfia, a diferença na jogabilidade é que tu vai aprender a coisa de mafioso. Tu vai empunhar a melhor faca, tu vai empunhar melhor artes marciais. Só que tu vai ser procurado. Não, os policiais vão começar a ver, esse cara não tá fingindo, ele está sendo... Não, é igual GTA, pô. Tu tem um lado bom lá só que no... Pode fazer. Só que no Sleeping Dogs, se tu for um bom policial, tu consegue o quê? Coisas de policiais, coisas como armas. Então isso dá uma diferença na jogabilidade. Porque não é só, ele foi bonzinho, ele foi malvado. Não, dá aquela modificada na tua linha. Porque pensa bem, olha só, GTA, como voltamos pro GTA lá. GTA, o cara, ele é um galeroso, San Andreas, o San Andreas que foi o melhor GTA adotado até agora. Ele é um galeroso filho da puta e ele tem que matar os outros galerosos. Tá, tu tem que ver se tu vai matar os galerosos que te ameaçaram ou se tu vai matar os caras que são bonzinhos. Aí tem aquela coisa, só que, cara, uma vez eu vi o meu sobrinho... Bonzinho, cara. Caio Henrique, aquele que confundiu o telefone. O Joguei é um videogame. Ele tá escutando o podcast aí. Oh, no tempo que ele jogava GTA San Andreas, eu ficava preocupado, porque eu via ele jogando, correndo, atrás do pessoal, correndo desesperado, atirando em todo mundo, e ele ria. Que engraçado! Pô, mas mas tu tinha razão, o cara confundiu um telefone com... O que que eu vou pensar? O cara confundiu o telefone com o videogame, cara. Isso não se faz não, bicho. Cara, o que ele pensava que o videogame... Sei lá, como que era esse videogame? Não, cara, ele era pequenininho, né? Ele olhou assim, tudo que eu acho que ele olhava, tinha botão, porra, videogame. Acho justo, esse é o meu critério de avaliação até. Agora vamos voltar pros clássicos. Aqueles jogos... Tem aqueles jogos que fazem a gente ficar irado, velho. Oh, man! This sucks! Tem aqueles jogos que fazem você jogar o controle no chão. Ah, eu tô com um aqui. Tô jogando Turrican. Ah, Turrican. Olha, o Dark Lord tá jogando neste momento. É um jogo filha da polícia. Eu tentei zerar essa merda, não consegui. This is too easy! Exatamente. Não dá, velho. Eu aceito o desafio. Nossa, é muito tenso. Agora tem uns outros. O famoso Contra, que todo mundo fala. Quando fala em jogo difícil, a primeira coisa que vem na cabeça. Contra! O Hunter no último, da última vez que ele fez. Vem a cabeça isso. De gente loser que não zerou Contra. É, pois porque, é. Cara, Contra... Demora. Velho, eu penso o seguinte, mas eu não acho o Contra difícil, por quê? Porque são dois jogadores. Tu é um cara fogo, pô. Tu ganha umas armas, show de bola. É. Entendeu? E tu arregaça o pessoal lá. O negócio é o cara jogar no difícil, bicho. Joga no difícil que tu vai sentir o que é difícil. É claro. Que é isso aí? Tá. Jura? Eu podia jurar que não, cara. Sério? Sério mesmo? E aqueles jogos de luta? Alguém tem pra mencionar um? Não. Jogo olha. Difícil? Não. Vamos lá. Jogo difícil. Então, jogo loser. Aquele que tu é loser no jogo. Tá bom. Jogo difícil. Valis. Caramba, só eu conheço. É do PC Engine. Ixi. É jogo de fase estilo Turrican, naquela época. Nossa, eu não sei o que é isso não. É o primeiro, cara. PC Engine. É igual aquele outro lugar que é tão velho. Ô, só tenho 26, cara. Só que eu tenho um bom gosto. Eu corro atrás de material clássico. Eu ainda não acredito. Não, cara, assim, tu é do ano de 84. Não, 85. Já. Não, todos os anos 90. Não. As pessoas confundem um retro player com um velho. É isso que me deixa puto. Porque, assim, cara, eu gosto de jogo antigo. Porque, cara, tipo, era foda antes, por que não agora? Eu dou chance. Eu sempre tô lá procurando nas velharias. Vez ou outra eu acho uma coisa foda. E Valis foi uma coisa muito foda. Assim como foi o Castlevania. Onde eu fui? Castlevania. O próprio. Quem zerou um? Velho, aquele jogo do Simon? O do PlayStation 1? Não. O do PlayStation 1 é refresco. Ai! É refresco. Tá falando do Nintendo. São Paulinho, tá falando do Nintendo. É, não, refresco. Cara, os do Nintendo ainda não joguei. Só joguei um. Cara, vá. Vá atrás. Jogue. Até do Game Boy Color, se tu vê, Castlevania. É. Dactylus. Legend. Isso aqui é o Legend. Na verdade, os Game Boy Color, eles são os do Nintendinho, só que com uma imagem melhorzinha. É, filha da mãe. Os dois melhores jogos. Não, deixa eu ver, os dois. O melhor jogo que eu já gostei, se bem que era um pouco difícil. Não sei, cara. Porque quanto mais você jogava, mais você ficava melhor nele, cara. Bomberman. Bomberman pra mim. Não, cara, tu tá de sacanagem. Difícil! Tu tá de sacanagem, Bomberman. Contra um PC, não. Contra tu tá louco. Coisa não, mas contra uma outra pessoa. Não. Esse é coisa de desafio. Nossa, gente. Tipo, um jogo desafiador. Não é desafiador, não. Não é desafiador, cara. Assim, eu ainda tiro o chapéu pra quem zerou completo Bomberman 5. Esse merece respeito. Agora, o restante, quatro, velho, é muito loser. O Bomberman é muito loser, quase demais. Sério, cara, é pra passar no parque. Não é outro jogo que é. Cara, sinceramente, eu nunca vi. Isso aí, sabe o que é? Essa geração save point. Lembrei de uma coisa legal. Olha só. Ele falou agora que nunca zerou um jogo. Não, a jogo é a mesma coisa. Nada, velho. Olha só. Nenhum arquivo. Nada. A gente tava jogando Pandemônio, né? Tal, né? Aí tá a gente sacanagem. Nem sabia que era demo. A gente jogando e tal. E aí, no final, ele passa da fase e aí aparece que? Lá, né? Quem foi que chamou esse cara? Tipo, acabou, né? Não. E aí, ele zerou um jogo pela primeira vez. Aí depois que a gente olha, é a era versão demo, cara. Stupid! Zerei! Ele passou o primeiro mundo. Esse é o jogo de quatro fases. Na verdade, eu quase zero Super Mario do Nintendo DS. Ah, entendeu? Não, nem isso, não, cara. Não. É mais luz aí. Aquilo lá é uma viagem. Ai, chocolate com caramelo. Mundo, na boca, aí, aí o R4 vai e queima. Ótimo. Poxa vida. Mas fora isso, nunca zerei o jogo. Nossa, velho, não acredito nisso. Não tô acreditando nisso. Pensa na tristeza, né? Por favor, alguém consiga um jogo bem facinho, que é bem rápido de zerar. Bem loser. Não adianta, os jogos loser é difícil pra ti, cara. Isso é geração leite de feira com hoje em dia, Maltini, cara. Hoje em dia, geração ovo Maltini mesmo. Porque, olha, eu não vi um jogo atual ser difícil. É sério? Uma vez um cara chegou comigo e disse o seguinte: pô, bicho, Primeira vez que eu tava começando no PlayStation 2. É porque faz tempo também que eu não jogo. É? Jogo. Não, mas... Justo. Ah, e falou agora em jogo, desses jogos atuais. Lembrei de uma coisa, os jogos atuais estão ficando uma merda. Porque assim, exatamente. Deus da Guerra, que era pra ser um jogo, ele te ensina, por exemplo, tu começa a bater no cara, em vez de você mesmo fazer os seus combos, não, ele... Antigamente, você não tinha tutorial. Você não jogava o jogo e dizia, pule e aperte o botão tal. Pois é. Você é muito retardado, bicho. É, isso é coisa de, não sei o quê. O desafio é o seguinte. O cara vira pra aprender e se vira pra zerar. Spartans never surrender. Pior, você joga Deus da Guerra, tá? Primeira vez, o cara chegou comigo e disse, pô, cara, joga Deus da Guerra, esse jogo é foda. Tá, fui, peguei o PlayStation 2, fui experimentar. Achei, desculpa aí, Sony. Achei uma biota fácil pra caramba, não, bicho. Não, desculpa isso aí não. Ela tem que se mancar. Porque olha só, nós jogadores antigos, não tô dizendo velho, antigos. Porque quem jogou antigo sabe que é dificuldade. Vocês estão buscando o pandemônio, vocês veem que não tem aquela frescura de checkpoint, né? Até tem, cara, mas não é aquela porra de Deus da Guerra a cada 5 minutos, né? Eu consigo! Então, God of War, além de tu jogar com o Kratos, supremo, velho. Aí! Tu joga com um cara supremo, entendeu? Como é que o cara vai morrer com um cara que faz 1 milhão de combos, bicho? Não tem como! Usando código, volta. Até agora, o enredo do Deus da Guerra, cara, eu não me amarrei. Tem um monte de gente se amarrou, não sei o que e tal, tudo bem, eu entendo. Mas eu não me amarrei por quê? Primeiro, que humano que ia ficar do lado dos titãs, cara? Tipo, ajuda a gente a derrotar os deuses. Tá bom, aí depois a gente mata vocês. Yeah, you and what army? Mas é sempre assim. Cara, tem que ser uma coisa meio turística. Não. Os titãs queriam... Tem alguns titãs de... Porque assim, os titãs, eles só queriam ver o Olimpo cair. Toma aí, respeito. Morreu. Olhando... Os titãs só queriam ver o Olimpo cair, velho. Eles queriam ver o Olimpo cair e ficar no lugar deles. Aí é uma coisa, só que o Kratos... Ah, beleza, vamos lá. Vai descarregar. Eu deixo vocês ficarem do lado do Zeus e companhia. Só que... Não, cara, peraí. Eu também não disse que eu tô do lado do Zeus. Favorito dos meus é Hades, cara. Na boa. O meu Hades favorito é o do Hércules. Ah, porra. Cara, não. Aquele Hades é demônio. O que fizeram com aquele Hades, cara? Não, ele tem a voz do Guilherme Briggs. Ele é hilário. Ele tem um humor ácido. Aquele foguinho azulzinho. Aquele foguinho azul. Aí quando fica puto... aquele fogo vermelho. E o pessoal achou, por exemplo... Tá, mensagem subliminar. Parece uma cadeira lá. Mas o que tem, cara? Não foi uma coisa horrenda, cara. É só baixar uma piroca no meio da pequena sereia. Por deixaram de assistir por causa da piroca? Não, aí agora... Não, aparece uma caveira. Estão fazendo até com 3D agora. Eu vou falar se aparecendo uma caveira fora do cabelo dele, todo mundo ia achar... Não, então se for por isso, velho, então os jogos estão ferrados. Eu só vou dizer o seguinte, o cara é, teoricamente, o cara do inferno. Vocês esperavam o quê dele? Que ele tivesse uma rosa? Não, se ele fosse bonito, se ele fosse um anjo delicado lá e tal... Até podia ser uma artimanha dele, mas, cara, você não espera o mínimo do diabo. Com certeza, não. É sério. É o diabo, ponto final. Se ele quiser colocar uma coisa, um cavalo trepando no cabrito, aí é com ele, é o caso dele. Enfim, voltando aí pros jogos novos. Pois é, voltando aos jogos novos. Jogos novos, jogos atuais, os jogos losers, que eu acho loser. Tá. Jogos, por isso que hoje em dia eu só gosto de jogo multiplayer. Cara. Por quê? Porque jogo multiplayer é desafiador, porque você enfrenta outras pessoas, o jogo fica difícil. Quando tu joga no modo campanha, cara, eu fui jogar Call of Duty 4, modo campanha. Achei super fácil, velho. Muito fácil mesmo, sabe aquele jogo de criança? No início, a gente ensina. Não, sério, eu achei muito fácil. Os comandos, chupa. Muito fácil. Modo tutorial clássico. Sempre. Por que tem que ter essa porra? Eu não gosto de tutorial, eu quero aprender a jogar sozinho. É sério, os caras não entendem. Modo tutorial pra mim é tipo assim, jogador, você é burro. Você não sabe. Não. Você não sabe apertar os botões. Quero te ensinar. Pelo amor de Deus, para com isso, bicho. Se vocês pensam assim, em relação a Deus da Guerra, vocês devem... Você não tem metade. O jogo deve pensar... Se o jogador é burro, nunca vai aprender a jogar. É claro. Só não, pode. Todo, cara, parecendo... E direto. Todo respeito aos criadores de jogos. Pelo amor de Deus, a gente gosta muito dos jogos. Mas, por favor, para com o tutorial. Deixa o jogo difícil. É. O pessoal sabe se virar não, aqui. Não, coloca uma opção. Tutorial. Você quer tutorial? E tem jogos que tem isso. Esses que tem opção, a gente tem. A gente vai atrás. Tá, se o, porque pelo menos vocês estão dizendo. Se você disser sim, você é um loser. Você é burro pra caralho. Não, aqui. Então tá, você é fodão, pode jogar. Ah, beleza, isso eu entendo. Você é fodão, pode jogar. É. Não, né? Agora sim, você pegar um jogo... Olha, tem jogos aí que eu tô achando show de bola. São os RPGs atuais, tá? Vamos aí pra um jogo que todo mundo ama, todo mundo venera, que nem um deus. Sky. Não, é Sky mesmo. Cara, esse jogo aí, todo mundo tá fazendo altarzinho, assim, em casa com o CD. Tem um amigo que não, tem um mapa... Todo mundo não. Porra. A galera do PlayStation 3 tá pirando com o Sky, que não vai ter as atualizações. Fuck you! Não, o pior é o pessoal que joga no console, que espera praticamente 2 horas de carregamento. O cara joga o quê? Umas 50 horas. Metade dessas horas são em carregamento, velho. Porque velho. É muito carregamento. Na versão do PC, inclusive, é aconselhável. É melhor jogar no PC que tem menos carregamento. É. Não, mas o Xbox até que não fica tão atrás, não. Sim, enfim. Então, Sky, cara. Sky é o jogo tenso. Viu, Bill Gates? Tu escolhe o que... dinheiro. É o sonho de todo jogador. Tu vai no mundo, tu escolhe qualquer personagem que tu quiser, tu faz o que tu quiser, o teu combate não é aqueles combates RPG estilo use o cérebro, é aquele estilo aperta o botão que tu vai se dar bem, entendeu? Mas é muito bom, porque pra tu jogar no Skyrim, tu não tem que aquela coisa tipo estratégia, tu bate e fica apertando e faz um combo. É. Só que a diferença do Sky é o seguinte, se tu encontra, digamos, tem lá, todo mundo tem raiva desse bicho que é o Troll da Neve, Troll das Neves, todo mundo reclama dele. Troll, inclusive, na época que eu tinha o nosso blog lá, todo mundo, quando falava de Sky, assim, reclamava desse monstro. Tu tá no level 60, velho, tu é o supremo, tá com a melhor armadura do mundo, o bicho chega lá e te dá uma cuspida, tu morre. Acho todo justo. Mundo reclama desse monstro. Acho justo, tu tá no meio do deserto, o escorpião te ferra, tu... Isso que é realismo. Tipo, o cara tem level alto, mas ele tá. Ele não deixa de ser carne, pô. Ele não é imortal. Por isso que esse jogo é foda. Porque assim, tu tá no level supremo. Tá lá o Kroll. Tu acha que tu é foda com o Kroll. Quem assistiu, como é que seria uma merda pra muitas pessoas, o filme é Fúria de Titãs. Olha, Titãs não é uma merda pra Fúria de Titãs. Ficou legal. Não, ficou legal, mas... A única coisa que não ficou legal foi porque eles fugiram da história também. Porque, primeiro, a Andrômeda nunca lutou do lado do Perseu, cara. Não. Por mais que seja... Voltando ao assunto. Fúria de Titãs, quem assistiu... Sério, o Perseu tava em qual nível no final do filme? Tava no nível épico. E aí chega na Medusa, só por causa disso ele não ia encarar a Medusa de frente. A Medusa tem um status, é um ataque que olhou e matou. Isso faz parte. Agora, ai, tá doendo, tá matando com um ataque. Ai, tá doendo, você é loser. Que porra é essa? Come on! Tu não tá aqui pra jogar? Não, velho. Essa questão da estátua também lembrou o quê? Os RPGs fudidos de antigamente. Final Fantasy, como por exemplo. Tu poderia ser um level supremo, mas se uma gorgonas, olhasse pra ti e usasse status... Gorgona. Tanto faz. Não faz. Gorgonas é o irmão do... Gorgona, Gorgon. Se tanto fizesse, tanto faria, então não seria o nome certo. Realmente. Então, se ela chega e usa em ti um status specification, o que que acontece? O cara pode estar no level máximo, já era. Isso aí. Isso aqui é jogo tenso, bicho. Tá. Não é tipo tu chegar, tu tá no level 100, ninguém mais te mata, ninguém mais te toca. Porra, você é um porra. Não, sério, cara. Uma vez eu joguei uma porra de um jogo de um RPG... Que ele é um plágio do Diablo, não é o Darkstone. Darkstone é show de bola, eu recomendo. É um jogo com gráfico muito feio, mas ele é show de bola. Não é gráfico feio, você tá maluco. O gráfico feio é do Diablo 1. Não. Ele foi lançado na mesma época que o Diablo 1. Não, tu tá de sacanagem. O bicho, O bicho quer comparar uma tecnologia do quê? 96 com os gráficos atuais? Não, tá bicho, maluco? Mas hoje em dia a gente não pode dizer que é um gráfico show de tá, bola. Mas naquela época, o gráfico do Diablo 1. Agora, se eu tivesse conhecido o gráfico dele na época, eu diria... Pô, esse gráfico é foda. Enfim, voltando ao assunto. Eu joguei um jogo, não vou nem mencionar o nome por causa de direitos autorais. Não é feio. Esse jogo ele é atual, tá, não posso. Fala logo, tu pode falar. Mano. Não. O RPG é o seguinte. Cajão do caralho. Yeah. Não, RPG é o seguinte. É aquela história, tu evolui, ganha level, blá blá blá, luta bacana. Só que o que é o problema? O problema é que tu tá acima do nível 30, não tem mestre que te vença mais. Entendeu? Isso é isso. É muito chato, cara. Velho. É muito fácil. É. Já jogaram Dark Souls? Dark Souls é foda. Tu pode estar no level também, máximo, tu também vira bola pros mestres, não importa. Caralho. Resident Evil. Virou jogo de tiro. Ah. Aí o curumizinho chega lá na locadora e diz, ai, me dá o jogo do atira? Aí o cara coloca Resident Evil. Antigamente o jogador chegava Resident Evil, quero pá! Aí dá-lhe aquele cara adulto, se cagando de medo, se borrando, tendo que resolver quebra-cabeça, tendo que cara, um isso é Resident Evil. Meu tio, cara, ficou com medo de Resident Evil. Olha que meu tio. Não, acho justo. Não, velho, assim, com medo, cara. Resident Evil, na época de lançamento, cara, eu fiquei super, super impressionado com aquele jogo, porque... Na época que eu joguei, eu tinha acabado de ganhar o PlayStation 1. Doeu o mundo, na verdade. Velho, show! Aquele jogo me deixou com medo, porque foi a primeira vez que eu tive que encarar uma situação de zumbi em 3 dimensões sozinho, velho. Então é complicado. Antes disso era zumbi e uma neighborhood, Super Nintendo. Ou senão quem não entendia, que era dois personagens que tinha aquela pistola, que eu lembro, que eu tinha uma pistola. A gente atirava nos zumbis numa casa mal assombrada, tinha um pixel azul, feio. Os zumbis parece que era um X assim era no olho. A pré-evolução do Blue Não. Pois é, galera. E o que mais temos aí sobre games? Já falamos sobre games fodões, já falamos sobre os games antigos. Eu ia falar um, mas eu esqueci. Tem os games japoneses desconhecidos pra caralho. Ah, games desconhecidos pra caralho. São desconhecidos. Não. Vocês querem? Essa aí é a minha área, eu vou dizer por quê. Porque eu sou jogador hardcore. Porque eu vou atrás. Não, até que tem um jogador que procura tudo. Tudo, esteja onde estiver. Cara, tem um desconhecido que eu conheci atualmente. Foi justamente o que a gente tinha mencionado agora, que foi o Darkstone. Ah, ouviu? Esse é o nome do jogo que ele não queria falar. Não, esse não, não é esse. Do pessoal. Não, esse jogo, ele também é tenso. Porque esse jogo também é tenso, porque esse jogo, ele fica forte também, ele também é meio tenso. Olha na boa, realmente, esse palhaço do Pandemônio é muito enjoado, cara, bicho. Pra vocês que estão escutando o podcast, eu não passo da metade da fase dessa praga. Tá vendo? Randall está jogando Pandemônio. Olha aí, geração. Não, e... Cara, o Maranha joga ali pra fora do coisa, mano. Isso porque ele tá girando, dando esse... Tá, vamos falar então de jogos multiplayer. Não, os hardcore. Os hardcore, tu quer? Hardcore. Vamos terminar isso. Tá, os hardcore se encaixam em duas, na minha opinião, em duas categorias. Os com hacks, que são aquelas modificações. Que um fã pegou, maluco, criou um DLC, por assim dizer. E editou o jogo. Criou um DLC, um DLC não oficial. E tem aqueles jogos que simplesmente não viram a luz porque as distribuidoras têm cagaço de trazer pra cá porque acham que a gente é um bando de frouxo. I'm a man! Silent Hill, por exemplo. Eles não conhecem os regionais. Quem jogou Silent Hill 1 aqui? Silent Hill 1 joguei. Pois é. Eu tenho o CD. Vou dizer pra vocês que tinha uma foto. Olha, tem o CD? Tem. Na versão japonesa do game... CD preto. Logo no começo, logo... Pra dar medo. Na versão japonesa do game, logo no começo, naquela parte que ele é empurralado por umas criaturas, né? Na versão japonesa, aquilo não são criaturas, aquilo são crianças. Que rendem ele, esfaqueiam ele. Crianças, bebês, crianças. Ah, velho. Isso aí, assim... Não. Não veio tu querer colocar panos quentes. Ah, não sei o quê. Não, é tenso. Meu primo vai ficar maluco? Não. Eu vou assim, tipo, isso é tenso. Só que assim, eu acho que ela ficava com medo, porque crianças... Caralho, é crianças. E aí? Tem coisa mais assustadora no filme de terror, sei que a gente já discutiu antes, que o clássico... O podcast fantasma aqui... fantasma não, cagaço de nossa infância. Você não escutou? É sério, cara. Né? Daqueles caras chamados Regonaldos, né? É o Regonautas. É, versão cagona da gente. Não, cara, assim, tipo, como por exemplo, um hack, tu falou do hack. Brutal Mario. Brutal Mario é o Super Mario no nível brutal. Super Mario, é o Super Mario pra macho. É Super Mario pra macho. Macho mesmo. Inclusive a gente tava jogando eu, o Eduardo e o JP. São os caras que também estão escutando. Passaram de quantas fases? Cara, a gente fez desafio. Eu não passei nem na primeira fase. Sou um loser naquele jogo. Aí o JP desistiu. Já esperava por isso. É. O Eduardo chegou na segunda fase, mas naquela porra, aquele labirinto, ele não passou, por causa do tempo. E o que não mata não são os bichos, é o tempo, porra. Porque porra. Tem uma fase pequena. É, caralho. Eu ainda não acredito que o JP desistiu. O cara aqui. Não. Ele é o macho nos RPGs. O cara que tem RPG, ele é macho. Que tem todos os personagens no 80 do. Não, hoje é pra grandes coisas o World of Warcraft. Tu mata porquinho. Não, consegue galho. Não tinha. Isso aí é Minecraft, cara. Cara, tu mata porco. World of Warcraft é outro jogo. Tu mata cara foda ali. Tu mata monstro gigante ali. Olha. Tão foda que até qualquer tocador luz desse que fica. Em casa consegue bugar o jogo, arrastando o monstro lá fora da caverna. Ah, mas isso aí se chama servidor pirata. Enfim. Olha, eu tô no nível 4, porque eu nunca vou subir. Não vale. Eu falava que não quis mais deixar eu jogar no último. Pois é, moçada. Agora vamos pro... Mal. Vamos pro... Eu esqueci. Sucker. Os jogos multiplayer. Não, é hardcore? Ainda não terminamos. Tem muita coisa. Então, jogos de luta, cara. Eu acho uma sacanagem aqueles que não é nem o gráfico, cara. O gráfico às vezes é legal. Mas o jogo é tão sacana que tu dá um murro no cara. Aí ele toca na perna dele, tipo. Porra. Ou tu dá um chute na perna dele e ele joga a cabeça pra trás, assim, como se tivesse dado um murro. Mas isso aí é aquela coisa, tipo, o cara tá com preguiça de fazer as animações, de pegar porrada no resto do corpo, então ele vai fazer só um programa no jogo. Isso aí é programador. Porra, é sério, mano. É, assim, esses jogos, olha só, um jogo, assim, pra quem quer se lascar mesmo jogando, primeiro Street Fighter no nível difícil, todas as estrelas abertas, velho, tá aí, um jogo brutal, cara. Não, é sério, cara, o cara, assim, eu acho que o cara se assim, engata, assim, o primeiro lutador até que passa, mas chega no segundo, o cara começa a pelar. Fica cego. Fica cego, aquele é de Honda, que eu tenho muita raiva daquela merda. Só porque ele é gordo. É isso mesmo. Ele é gordo. Tu é doido, bicho. Pesadelo mesmo. Cara, uma coisa que os jogos assim, que eu vejo muito, é esse problema com as distribuidoras também, é a castração que elas fazem. Por exemplo, muitos jogos japoneses, eu vi o gráfico ficar pior, eu vi a qualidade do produto cair muito pra versão americana. Ah, sim, tipo, porque a versão japonesa geralmente tem mais coisas. Mais elementos, personagens extras. Cara, mas é possível. Não tem aquela frescura de que a gente não pode ver sangue. É, exatamente. Pois é. É que as leis foram feitas pro americano. Olha, um exemplo típico de americano mudança. São Paulinos. Ah, nossa. Um exemplo típico de mudança. Pra quem tá ligado no GBA, Final Fantasy Tactics Advance, japonesa pra americana, você nota uma mudança brutal. Primeiro, americano. Na japonesa, você vê uma certa violência quando os bonequinhos morrem. Muito. Entendeu? Você vê ali, quando eles caem, entendeu? Porque assim, na versão americana, o que eles fizeram? Quando tu bate no cara e ele morre, tu aparece uma estrelinha na cabeça. Hã? Uma estrelinha. Entendeu? Aí o cara revive depois. Na versão japonesa, é sangue. Eles te pegam sangue mesmo. Não, ele pega a porrada e cai, mas sai o sangue. Pois é. Entendeu? Por que a americana não fez isso? Ah, porque aquela desculpa. Ah, mas ali é um jogo que tem volume do tanto, não sei o que. Porra, os moleques estão usando uma espada, estão fazendo super combo. Aquilo é uma representação de pessoas adultas no cenário de guerra. O objetivo do jogo era esse. Imagina, né? Segunda Guerra Mundial, o pessoal dos Estados Unidos, quando levava um tiro, aparecia uma estrelinha na cabeça. É que nem tu pegar o Chato de Casodem, japonês e americano. O japonês tinha um sangue bacana, o cara... O americano é um cara sumindo numa purpurina. Que pai! Porra! É sério, velho. Foi o Chu que programou essa porra? Eu não sei. Pera aí, cara. Não fala do Chu, não. realmente. Olha quem fala, né? Olha, só outra coisa interessante é essa queda de consoles. Eu lembro que na época da Sega, se tu for notar uma diferença entre Mortal Kombat de Sega Super Nintendo, você vê uma diferença brutal. O público escolheu e disse, eu quero Sega porque tem sangue. Porque tem sangue. Tu vê lá o Keiro tirando o coração do cara, usando o fatal, tá lá o sangue dele. No Super Nintendo, sei lá o que, que ele tá segurando, um cara de papel. Não, ele arrancou uma caneta bique do peito do cara. Porra. Cara... É o Homer agora, que tem um céu no cérebro dele. Não, cara, quer censurar? Quer censurar, mano? Faz uma parada aqui. Censura direito, mano. Tipo, em vez de chamar Mortal Kombat, coloque a Lula, Karate Kid, qualquer coisa assim. Porque Mortal Kombat sem sangue é Karate Kid, meu amigo. Essa é, essa é. É filme trash. Pois é. Assim, tem muito jogo que eu daria, assim... O que você daria? Não, eu daria, eu digo assim que eu daria. Mas é São Paulino, né? É. Não, eu daria milhões. Não disse que era exclusividade sua. Ah. Eu daria milhões pra jogar de novo, assim, tipo, jogos que eu não posso ter agora. Ah. Só que eu consegui, eu realizei um primeiro sonho, que foi jogar jogos de Odyssey de novo. Yo, now that's cool! Caramba! Cara, sério, eu sempre, na época que eu joguei o Odyssey, isso porque eu joguei depois do Super Nintendo. Já foi pequeno, meu amigo. Eu joguei depois do Super Nintendo. Super Nintendo tinha um gráfico legal já. Quando o cara viu o Odyssey, eu achei legal, porque eu nunca tive frescura com videogame. Nem eu. Tá falando Odyssey? Odyssey não, Odyssey é um quadradinho, boneco é um quadradinho. O videogame que tinha a bola quadrada. É, cara... Um jogo clássico pra mim, eu já até mencionei, acho que em algum podcast não tô lembrado. Macacos Me Mordem. Eu gostava daquele jogo, ele é super difícil, velho. É o precursor de Ape Escape. É. E se não, aquele Caçador de Tesouro, aquele jogo do Didi, que até na capa é do Caramba. Didi Disney, mas na verdade era o nome original do jogo é Dig Dug. Picareta Man, eu acho que é. Não, Dig Dug. É isso. Dig Dug. O que que os caras fizeram? Botaram Didi, as aventuras de Didi tá numa pronto, caverna. Tá pronto. Só mete o Didi na frente e tá pronto. Essa nossa, velho, não. Ok, agora vamos falar de jogos multiplayer, pelo amor de Deus. Ei, rapidinho, só pra eu lembrar algo, que eu falei de Simpsons agora e eu lembrei uma coisa. Até agora eu ainda não vi um jogo bacana que fizeram desse Simpsons. Tu tá louco? O fliperama do arcade do Simpsons pega pra 4. Cara, é estilo tática. Você jogaram o Tartaruga Ninja do Super Nintendo? Tartaruga Ninja já. A mesma empresa, mesmo gráfico, aquele gráfico colorido que chega a dói no olho. Nossa, mas é foda. 100% de briga. Imagina quatro caras, briga de rua, agressivo, pegando pra 4. Bart Simpson. Cara, o restante. Imagina se fizesse um GTA. Não sei se ia ficar. Talvez Estados Unidos ia ficar um pouco frescura. Mas vai. No GTA, sim. Americanos são frescurentos. Só que aí era toda a galera dos Simpsons. Eles não têm exército, mas o exército de Não tem um cidade, jogo parecido com esse? Eu ainda não vi. Já deve ter um jogo parecido. Já deve ter um jogo parecido com esse. Tipo, um GTA de dos Simpsons. Tem. Lá tem sim. Tem, é o GTA e é o. Tem. Eles têm dois. Tem, cara, tem GTA até pegando o Ball Z. Por que não vai ter GTA dos Simpsons? Foda, velho. É, eu nunca joguei isso. GTA do Alvin e os Esquilos. Merda, velho. Oh, man. Tá vendo? Não, não. Geração Leite com Pera, ele tá nisso. A merda sai e a mão com uma faixa. Joga jogos, GTA vai se City, velho. Bora jogar esses jogos. Olha, juntos. GTA vai se City é um dos jogos. É um marco. E é difícil. Cara, eu nunca consegui colocar todas as estrelas. Que até luz. Eu consegui, velho. Tipo, nesse cara é muito do show. Cara, eu moçada, FBI, SWAT, quem não, mais? Não, quer aumentar tantas estrelas? Entra numa área protegida. Pelo exército. Então, cara, e esse eu sempre vou mais galera lá dentro. Warning. Não, aí começa a atirar em carro de polícia, começa a matar os policiais, vai ver só. Não façam isso! Well, no shit. Por favor. Se vocês forem fazer, salvem o jogo antes. Se vocês forem fazer na vida real, estejam bem armados, galera, que é pra sua segurança. Alguém aqui já sequestrou um policial no GTA? Eu já sequestrei, cara. Tava vindo dois policiais dentro do carro. Salve GTA. Eu parei o carro, entrei e saí, só que o outro ficou lá dentro. Cara, eu sou organizado até em jogo. Eu tenho pena de atirar nas pessoas. Tu é um loser. Não, sério, velho. Eu sou penoso. Tu quer ser penoso? Compra carro no GTA com pode roubar. Isso é ser penoso. Isso é ser penoso. Mas, é. Mas, velho. Nível legendário. Sim, jogos multiplayer. Vamos lá, vamos começar com o jogo. Bomberman. Nossa. Ah, Bomberman vivia de multiplayer, cara. É sério. Não é, cara. Porque o Bomberman, sem estar no modo multiplayer, tipo, você jogando só com a máquina, depois de um tempo cansa. Não. Mas você tem que admitir uma coisa. O Bomberman, antigamente, tu não era atraído pro Bomberman pelo modo história. Tu era atraído pra jogar com a galera. É, cara. Tipo, ainda mais... Batalha. É, batalha. Isso porque aqui no Amazonas não chegou multitap, mas só em algumas poucas locadoras que tu jogava de quatro personagens. Aí jogar de quatro aí quase que eu. This is too easy. Quase. Não, cara, eu só vim jogar. Olha, se o pra quatro, se o Mr. B tivesse aqui, ele ia perguntar se você trocou de time. Ah, não. Eu só não vou zoar porque é o meu time, então. Tá, vamos aí pro clássico 007 pra 64. Isso que é ponto na minha mente! Não, 007 pra 64, isso que eu ia falar. Cara, foi a febre. Nossa. Ele, Perfect Dark e Mario Kart 64. Esses. Não, é verdade. Cara, em termos de multiplayer. Insuperáveis. Assim, na época, eu lembro até que foi quando eu comprei meu Nintendo 64. Minha vitória. Alguém aqui já ouviu falar em GoldenEye X? É um hack? É um hack do Perfect Dark, pra quem jogou o Perfect Dark que sabe, que é uma ROM do CD4 muito com chip a mais, que deixava com um gráfico fodido. Eles refizeram todo o GoldenEye com essa engine. Show de bola. Resultado, o game tá muito foda, em todos os aspectos. Aí, ó, recomendado pra vocês que querem, procurar. GoldenEye X. Isso. Enfim, falando aí do Nintendo 64, cara, o primeiro jogo que eu procurei de cara, GoldenEye. Por quê? Porque só pela foto de jogar multiplayer com quatro pessoas é que era novo pra mim. Entendeu? Inclusive, eu fiz questão de chorar pra minha mãe pra ela comprar mais três controles pra poder jogar com meus colegas. Caraca! Velho, nossa. Show de bola! Pessoal, videogame lá em casa 3 horas. Por favor, leve um real que é pra ajudar. Eu acho justo, pensando em quando você é jovem, não tem dinheiro, não tem trabalho, você é loser. Então tem que chorar pra conseguir as coisas. Chorar não, tem que falar a verdade. Não, chorar, isso que é falar a verdade. Não é. Agora sim, eu não tô entendendo. Não é? Por exemplo, eu falando em videogame, a maior picaretagem que eu já fiz na minha vida foi com um PlayStation 1. Que foi? Vender um jogo 3 em 1 do Dragon Ball por o quê? Por R$40. Um CD do Dragon Ball 3 em 1 por R$40. Pra comprar que CD. Não, e qual a desculpa de que lá tinha 3 jogos e que ele valia mais? Congratulations! Nossa! Ei, não, mas é justo. Quem foi que comprou? Nenhum de vocês. O Kurumi! Algum de vocês já fez a leseira de vender um pendrive de 8 GB por R$8? Ah! Tem que botar aquela musiquinha. Pipipipi! Caraca! Por quê? Porque a mamãe disse que eu não tinha falado com ela antes de comprar. R$30 custou, comprei barato ainda. E vendeu mais barato ainda. É, ela não queria que eu ficasse com o pendrive porque eu não tinha falado cara, com ela. Cara, essa atitude de luz. E aí eu tive que vender, como eu era obediente. Eu ainda sou, né? Mas. A sua mãe. Eu era obediente e abestado. Stupid! Aí eu vendi por R$8. Realmente abestado, né? Tirou as palavras da minha boca. Podia ter vendido pra minha mãe, cara. Mãe, a senhora não quer não, eu já comprei então. Tem que tá pila, toma. Agora pra PC. PC? É. Eu coloco. Depende. Vamos começar. Doom pra PC foi o início. Foi. Quem aqui não configurou IPzão C/Doom? Ah! Esse negócio de configurar IP já começou quando eu joguei Diablo 1. Ixi! Não, só que Diablo 1 já era meio avançado. Doom que é a parada. É, Doom é mais antigo. Assim, olha, Duke Nukem também, pra quem jogava no tempo do joystick. Eu joguei no Mega Drive. É? Duke Nukem. Não, cara, eu conheci Duke Nukem no joystick. No bom PC mesmo. Na verdade, eu joguei a versão de lado do PC também, a de base estilo Mario. Mas pra mim, o momento crucial da minha vida pra PC, quando eu conheci o jogo de RPG, foi quando eu entrei numa porta de uma lan house e vi 300 computadores jogando o famoso Counter-Strike 1.6. Velho, aquilo pra mim foi novo. Eu fiquei viciado em Counter-Strike. Sério? Quem curte gameplay, vai ver aí eu fazendo minhas merda. Porque eu nunca soube jogar Counter-Strike. Eu gosto de jogar porque eu gosto de apanhar pros outros. Nem sabe até hoje. Cara, mas o Counter-Strike gerou duas coisas. A Lan House gerou. Porque Aí valia a pena ter. Antes de contestar que era de videogame mesmo. Não, já, é verdade. E aí, e também muita amizade sendo destruída. Nossa, velho. Mas assim, quando falando em termos de RPG, quando a gente tá acostumado a jogar um jogo de tiro em multiplayer, entendeu? Aí vai e avança para um jogo diferente, como por exemplo, na época que eu conheci o MMORPG, entendeu? Aí foi como se um jogado tivesse conhecido a droga, entendeu? Por favor, Regionautas não recomenda você usar drogas, pelo amor de Deus. E eu tô falando aqui metaforicamente. E aqui é o seguinte, velho. Tudo bem, a gente sabe que você não usou. A gente pensa só naquela cena do cara, né? Baseado na. Tirando baseado assim da boca, né? Escutando o podcast. Mas sim! O pior! O pior é você começar logo com a droga final. Ragnarok. Caralho, velho. Cara, quando eu joguei esse jogo, eu lembro que eu passei uma semana gastando grana, sem parar em um house. Foi simplesmente a minha vida jogada fora ali. Mas porque eu lembro que eu joguei tudo aquilo, e no final eu viajei e não joguei mais. Cara, eu... Perdeu. Olha só, Ragnarok aqui, eu tenho uma história que a galera até curtia comigo na época de Ragnarok, porque eu descobri o GTA 2. O GTA 2, pra quem jogou, sabe que ele é... O multiplayer dele é muito divertido. Primeiro que tu enxerga ele por cima. Não é tipo 3Dzão que tem hoje. É aquela coisa estilo Bomberman mesmo. E com arma, carro, tiroteia, a polícia se metendo na parada. É muito... Ai, cacete, tá doendo. É que eu tô jogando aqui o jogo e tô apanhando. Chegou Ragnarok, cara. Meus colegas estavam se matando, literalmente se matando pra conseguir, vendendo coisa pra conseguir dinheiro pra jogar mais ainda. E ainda servidor pirata. Aí eu falando, não, joga no servidor original. É, servidor pirata. Joga servidor original, que pelo menos tu tem coisa, participa de torneio. Não, assim. Não sei o que, mais barato. Na época. Não, assim, na época que eu joguei, eu trabalhava. Então eu tinha condição de pagar um servidor original. Na época, o servidor do Ragnarok, pra quem jogava, não tinha o tal do servidor Thor que você joga de graça. Só tinha mesmo o Odin. O Odin você joga pago. Ele pagava 20 pila por mês. E acabou, assim, dane-se. A vantagem é que você tinha uns bônusinhos lá, entendeu? Inclusive eu cheguei a receber camisa do Ragnarok por correio e a revista. Quando eu fiz a minha assinatura. Tu vendeu a tua alma. Tu gastou uns 100 pau e ganhou só uma camisa. Não, sério. 20 pau. Cara, Aí, vai. Eu só não jogava... Na época que meu pai tinha um Alan House. Eu só não jogava se não quisesse, velho. Tinha GTA, Tony Hawk, o que fosse, Gunbound. Gunbound foi a parada, por muito jogo tempo. Jogo de gente inteligente é Gunbound. Na verdade, quem gosta de Warriors. Jogo de inteligente. Também, era isso que eu ia falar. Jogo de gente inteligente. Cara, não tem nada melhor do que jogo de plataforma de tiro. Esses jogos assim. O cara tem que ser inteligente, não é qualquer um que sai lá e joga que nem um doido, não. Pois é, não é jogo pra luz. Tá escutando, JP? Yes! Que tá aí acostumado a jogar World of Warcraft. Jogos que tem alguns jogos, né? Pegou, que muitas pessoas não gostam por causa do gráfico. Muita gente não gosta de jogo por causa do gráfico. Essas pessoas são, como eu disse anteriormente, são geração leite com pera. É sério, cara, eu vi um cara lá reclamando de gráfico de PlayStation 2, cara. Essas pessoas que não gostam... PlayStation 2, meu amigo. Não, mas eu tô maluco. Pra quem tá acostumado agora nos jogos tipo Xbox 360, PlayStation 3... Não, tem que reclamar. Não justifica não, pô. Não, justifica pra ele, pra gente não. Porque a gente se contenta com todo tipo de gráfico, porque a gente é regional, tá, pô? A gente joga qualquer merda que botar aí. Spartans never surrender. A gente sabe que o importante é o que tem no jogo. Tu botar Pong pra gente, é sensacional. Porque eu gosto de Pong. Quem não gosta de Pong? Não, eu gosto. Inclusive, eu já vi o aparelho original. Pong é vida. É chato mesmo. Inclusive, a minha esposa, que está escutando esse podcast também, ela também tem essa mesma frescura. Ela não gosta de jogo com gráfico feio. Ela não suporta o que a gente joga. Como é que ela casou contigo? Não, ela gosta de jogo. Mas eu quero que gráfico feio. Só que ela se contenta de eu jogar. Beleza. Joga até jogos com a luz pra lá. Eu acho bonito, cara. Nem eu me acho bonito, velho. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Alguém aqui se acha bonito? Não, eu não me acho bonito. Eu não me acho bonito. Se ela se casou comigo é porque ela me achou bonito e pronto, acabou. Mas eu não me acho bonito. Eu estou certo sempre. Ela na novela já comprovou isso. Ou ela acha bonito ou ela entende que cada o importante é a beleza interior da pessoa. É, eu sei. Às vezes eu até me pergunto pra ela, amor, o que você viu em mim? Ela fala, não fala isso. Não chame de você de feio. Não fala isso. Você é horroroso. Não, mas eu sou horrível. E ela dá uma tapa em mim, mas é assim mesmo. Enfim, voltando pros jogos. É, vamos deixar a vida sexual. Vida íntima sexual pra lá. Sexual de voltando para os jogos, tá? A gente tá falando de jogos loser atual. Pessoal que não gosta de gráfico antigo, beleza. Vamos fazer uma comparação. Bando de chorão na casa do cacete. Nossa, verdade, bicho. Olha só, uma comparação. Uma vez eu tinha um colega que ele jogava Mario Galaxy do Nintendo Wii. É novinho. Entendeu? Sim. Ele começou a jogar videogame no tempo do PlayStation 2. Então basicamente ele é um loser nos jogos. Então o que acontece? Eu mostrei pra ele o famoso Super Nintendo. Caramba. Ele nunca tinha ouvido falar de Street Fighter. Ah, porra, meu Deus! Jogo do Rio. Porque é o seguinte, aconteceu o seguinte, tocou o meu celular, ele tocou a música do Blanca que eu tenho aqui. Ele, que música é essa? É do Blanca de Street Fighter. O que é Street Fighter? Eu gritei, o quê? Tu não sabe o que é Street Fighter, velho? É um pecado tão mortal. Nossa, quanto o cara não conhece o pequeno time. Não é possível. Caramba. Eu mostrei pra ele. Quem não conhece o pequeno time? Cara. É amazonense, não conhece o pequeno time, tá louco? Nossa, velho. Tá louco? Eu mostrei pra ele o Street Fighter. Ele falou, sabe o que ele falou pra mim? Não grita. Ele falou, esse jogo é jogo pra gente que não sabe jogar. Eu falei, o quê? You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple. É muito fácil, seu teu cara. O que eu fiz? Nível. Tem nível 8. Tá aí, joga. Gente que não sabe jogar. Jogue. Quem foi que chamou? Perdeu dois rounds pro Ryu e o segundo round foi perfect. Chupa! E a gente zerava isso todo dia. Coloca ele no Killer Instinct da próxima vez. Cristo da vida, sei lá, tipo no. É que. Ainda coloca com o sempre o. Vamos ver o que ele vai fazer. É, com certeza. É sério, gente. Se você tem preconceito com o jogo, com gráfico feio, cara, não. É o mesmo que você chegar e dizer. O gráfico é feio, não. Pode até ser, dane-se. O gráfico não é feio. A sua opinião. O gráfico não é feio. O gráfico pra mim é diferente. Está errado. É exótico. É um gráfico anterior. Mas foi por causa desse gráfico, porque existe essas porras desses jogos de hoje. Que na época aquilo era high definition. Eu ia falar daquele o primeiro jogo do GTA, pelo menos eu acho que era o primeiro. Que era, aparecia só um carinha assim, bem pequenininho, correndo e tal. Se não me engano, foi até você que me passou. Foi. Aí, cara, aquele GTA me passou. Velho, esse foi o primeiro GTA, cara. Assim, eu não sabia. Visual, pra quem assiste agora, não acha. Pois é, mas como eu falo, se você não gosta de visual antigo, cara, você tem que agradecer. Os editores de jogos, graças a esses visuais antigos, existem os jogos que vocês jogam hoje, entendeu? Qual foi o problema? O que é o problema da gente que a gente não admite? É porque essas porras desse jogo estão ficando fácil, pois entendeu? Estão ficando muito fácil, vocês cara. Cadê o desafio nisso? Vocês estão se importando demais com o conteúdo. Com a imagem e esquecendo o conteúdo. Tem muito jogo aí, são poucos que são atuais, que eu digo que são difíceis. Que existem sim, que são fodinhas mesmo, entendeu? Não chegam a ser fodinhas, chegam a ser normais. Isso aqui é assim, porque pra mim, ó, o jogo deu a opção de jogar no nível difícil. Beleza, gostei. Tá, mas se for um jogo assim, bem fodinha mesmo. Olha, eu joguei o Ninja Gaiden 3. Cara, Sigma, eu não posso dizer muito. Não, Ninja Gaiden 3, cara, do PC, do Xbox 360, ele é difícil, sério. Você pode jogar lá, você pode ver, ele é um pouco difícil. Porque assim, o personagem lá, ele é fraco, pô. Isso que é bacana. Então, se ele é fraco, ele não é aquele personagem supremo. Vai ser um desafio vencer. Fica um desafio, entendeu? É que nem o quê? É que nem Castlevania Symphony of the Night. Quem jogou o PlayStation 1 épico esse jogo? Cara, é aquele que o primeiro chefão é o olho, assim, que fica acompanhando ele o castelo inteiro? Não, joga com o Alucard, filho do Drácula. É o cabelo branco e a PlayStation 1. É o que usa o chicote. Não, não, ele não tem direito, porque ele é um vampiro. Só que pois é, isso que eu tô pensando. Lembrando que nessa época, os vampiros ainda eram homens. É verdade. Não, mas ainda existe. Nada de... Os vampiros eram homens, os lobisomens pareciam um cachorro, entendeu? E os zumbis eram deformados. Ainda existe lobisomens que se prezem, né? Pelo menos eu acho que... Lobisomens, talvez. Vampiros que se prezem. Pelo menos eu acho que os do... Os do Anjos da Noite ainda dá um pouco de pesada naquilo que é. Lembrei de um jogo fodão. Vocês já jogaram o Nosferatu? Não. Velho, bem pior. Nosferatu. É um bichinho que tem um orelhão. Não. Tu joga com um cara que tem que resgatar a gata dele no castelo. Ela é gostosa? Super Nintendo, velho, o jogo... É o meu critério de avaliação, tem que ter mulher gostosa. O jogo, se não tiver... Vocês sabem o jogo Prince of Persia, é o primeiro mesmo. Aquele estilo, tipo, tu sobe na paredinha, se tu cair só um negocinho de altura, assim, tu morre, estilo Blackthorn. Blackthorn é outro jogo foda. Aí, Blackthorn. Ou seja, esse jogo, eu tiro o chapéu, dou nota 10 pra ele, porque é muito bacana. Blackthorn, Out of This World... O Nosferatu. Gente, vocês têm que jogar esse jogo. Vocês vão ver o que é difícil. Enfim, estamos acabando nosso podcast. Temos que fazer aí a pergunta. Filha da fudida. Pra finalizar. Quem vai fazer a pergunta? Olha. Fala. Que, assim, antes da pergunta final. Por que tem gente que não gosta de Minecraft? Porque tem gente que me diz que é por causa do gráfico. Boa pergunta. Tem gente que diz que porque não tem nada pra fazer. Cara, não tem nada pra fazer. Quatro motivos. Eu só vou aceitar uma pessoa me dizer que não tem nada pra fazer no Minecraft depois que ela matar o Ender Dragon. Se você não matou o Ender Dragon, então não chegue pra mim e diga que não tem nada pra fazer. Cara, velho, essa pergunta. Vou te tanto dizer... de poção que tem pra te fazer, pra te poder jogar naquele mundo. Tá, mas olha só, Minecraft. Tem uma lista de pré-objetivos, pelo menos isso? Ou é livre, é um sandbox? Não. É o seguinte, Minecraft é o quê? Tu é uma coisa meio náufrago. Tu é jogado no meio do nada. Pois é, é isso que eu quero saber. E tu tem que sobreviver. Não, tem um objetivo. Imagina, o objetivo tu some no meio da floresta amazônica, tem que fazer uma casa pra tipo regional também. Tu tem que conseguir comida, conseguir fazer arma, conseguir casa e no final e ainda você tem que matar monstros. Tem que matar a porra do Ender Dragon, que é o... A pergunta é, se você não matar... um monstro, eles vão te atacar? Com certeza, óbvio. E o melhor de tudo, jogue no difícil. Eu ensinei com esse cara aqui que jogava vale a pena, cara. Esse cara na minha frente jogava no normal. Eu odeio isso. Joga no difícil. Depois poxa, que eu joguei no difícil, eu descobri que né? Vale muito mais a pena. Então, vale mais a pena. Cara, não é um jogo loser. Sabe por que é jogo loser? Porque a pessoa começa a jogar e começa a andar, que nem despreocupado, não faz nada e faz o seguinte: esse jogo é chato, esse jogo é muito enjoado. Se você ainda não achou mais dungeon, cara, primeira coisa, desistiu. Ai, eu não tô achando nem ouro. Porque tu é burro. Só de cavar. Minecraft é um jogo inteligente. Porque, primeiro, pra você fazer uma arma, você não tem que, tipo, pegar material e juntar. Você tem que fazer a arma mesmo, desenhar ela lá. Se você acertar o desenho dela, você fez a arma. Então tem que acertar o material que você vai usar pra desenhar. Show! Não, isso pra mim é show! E o Ender Dragon, olha gente, eu enfrentei o Ender Dragon, inclusive já falei pra vocês aqui. Isso, a gente terminou. Eu matei o Ender Dragon com metal e com a porra do arco flecha. O Ender Dragon, bicho, é coisa de macho. Monstro é foda. Tu tem um life de lixo e o Ender Dragon tem um. Tu passa duas horas enfrentando aquela porra. Peraí, é coisa de macho? Macho. E tu, São Paulino, como derrotou ele? Não derrotou! Eu ia falar ainda, né? Foi um milagre. Mas aí que eu me toquei que tava chorando na minha cara. São Paulino. Olha, Minecraft é a prova definitiva que game bom não precisa de gráfico. É isso aí. Cara, game é um super gráfico... show com gráfico. Não é horrendo. Minecraft... É um gráfico quadrado, mas imagina. Não é. Muita gente joga online, tem gente que gosta tanto, que passa por uns bocados pra conseguir ele offline. Eu já vi gente, a metade dos jogos que eu tenho aqui foi por causa do Minecraft, velho. Ou seja, é show de bola. E a questão daqui do Ender Dragon ainda, cara, eu passei uma semana pegando diamante, fazendo poção, enchendo o inventário, cara. Eu levei umas coisinhas, material reserva pra fazer coisa. Tá aí o desafio pra quem joga. Tá aí o desafio pra quem joga Minecraft. Até que um dia eu consegui, cara. Tá, sei, uma semana de preparo. Tá aí o desafio pra quem joga Minecraft antes de terminar aqui o nosso. E ainda não matou o Ender Dragon. Não, eu matei, pera aí, Pois é, quase o que negócio. Porque eu esqueci de colocar armadura, né? Mas eu depois eu coloquei. O desafio é o seguinte: o próximo desafio, eu já tô até correndo atrás do desafio. Matar o Ender Dragon sem encantamento, com couro. E só no arco, velho, sem poção. Quero ver quem que faz isso. Eu tô fazendo isso já, entendeu? Quem ganhar de mim vai ganhar o meu PC. Pera aí! Agora a parada ficou séria. A porra ficou séria, cara. Só que, infelizmente, seu PC é o único PC que o grupo disponibiliza. Então, não está autorizada essa promoção. Enfim, gente, a pergunta lascada. Você, Olá, você é loser que não consegue zerar um jogo antigo? Faça uma pergunta, velho. Cara, bem pergunta. Foda. Pode ser pra qualquer um, pode ser constrangedor. Que tem a ver com videogame. Já fizemos três perguntas. Não sei. Fizemos, não, você consegue matar o Ender Dragon? Você consegue? Já fizemos, cara. Alguma dessas. Mas agora pra finalizar. Mas agora pra finalizar. Não, pra finalizar. Esse é o final do final agora. Não, vai ser o final. Acabou, né? Não, o final do final agora. O final do final agora. É. Quem se atreve. Desafio que o Dark Horse já tá providenciando. Zerar Mega Man só no plasma. Caralho, não, isso é fácil. Não, é fácil. Não, é fácil. Não. Primeiro. Tudo vou dizer, passar uma fase do Mega Man X sem perder lá. Oh my God. Isso é. Nem pro mestre. Não, isso é difícil, velho. Então, boa sorte. Isso é difícil. Tá aí, ó. Enfim, galera. Terminamos aí mais um podcast dos Regional. E obrigado, não esqueça de acessar o nosso canal, não esqueçam de visitar o nosso blog, de visitar a nossa página do Facebook, de visitar a nossa página do podcast, Twitter. Ele tá no blog. Só pra fechar aqui, eu tô escrevendo um livro, né, de zumbi, eu ainda não sei se vai ficar legal. Mas eu vou colocar zumbi, vampiros, lobisomens, só que vai ser macheza, não vai ser aquele zumbizinho que sai brilhando no sol. Vai ser aquele zumbi que só pode sair de noite, senão eu tô fazendo até porque DJ eles não vão conseguir enxergar. Vocês ouviram? Só vai ter macho no. Só tem macho na cabeça do cara aí, né? Ô, peraí, cara! Não! Então, fazer umas vampiras. Não, tá certo. Agora sim. Tá, beleza. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim desse podcast. Muito obrigado, galera. Ah, não esqueça de dar uma passada na oficina Info Presente. Se você está precisando de alguma coisa, de um conserto, você vai encontrar lá. Isso aí. Ou sim. Muito obrigado, galera. Até. Fui.